tão distante de mim. É certo que eu me apaixonei, e tudo fiz por essa paixão. Eu me esqueci demais da ilusão que você me queria também. Você é tão fugaz no sentimento, com essa indiferença você tem me machucar. Estamos quase à beira do fim, porque você não olha pra mim. Onde vejo essa cabeça no lugar? Só quero te dizer que o meu coração está pedindo atenção. Como eu sinto a sua falta, só quero te dizer que isso pode mudar. Basta a gente se acertar e viver esse amor. Como eu te amo, não vivo sem você. Tão fugaz nos sentimentos, com essa indiferença você teima em machucar. Estamos quase à beira do fim, porque você não olha pra mim. Põe de vez essa cabeça no lugar. Só quero te dizer que o meu coração está pedindo atenção. Como eu sinto a falta, só quero te dizer que isso pode mudar. Basta a gente se acertar e viver esse amor. Como eu te amo, só quero dizer que o meu coração está pedindo atenção. Como eu sinto a sua falta, só quero te dizer. Viver esse amor. Como eu te amo, não vivo sem você.